Bem, meus amigos e irmãos, vamos ao Evangelho unificado de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque realmente só Ele pode salvar o Brasil e a humanidade. E não é isso coisa milagrosa, não. É que Jesus respeita e cumpre as leis universais do Pai Celestial. Como dizia o irmão Zaruro, o segredo para o governo dos povos neste encerramento de ciclo apocalíptico, no terceiro milênio e daí para frente, é a integração da humanidade de baixo com a humanidade de cima. Mas tudo isso sob o critério do novo mandamento do Cristo, que diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse: dar a sua vida pelos seus amigos. Aí chega alguém e argumenta: mas Jesus pegou do chicote e largou brasa nos comerciantes que funcionavam dentro do templo de Jerusalém. Mas isso é amor. Ou você pensa que amor é dizer sim a todo momento? Muitas vezes amar é dizer não, impedir a desgraça, tomar atitude. Isso é que é amar. Chegamos na passagem do Evangelho, e hoje o trecho é segundo São Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. O filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus para uma cidade chamada Naim, acompanhado dos seus discípulos e numeroso povo. Quando, ao se aproximar da porta da cidade, avistou que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e que vinha acompanhada por muita gente da cidade. Vendo-a, Jesus teve pena dela e lhe disse: não chores, minha filha. Aproximou-se e tocou o esquife, e como parassem os que o conduziam, disse: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar naturalmente. E Jesus o devolveu à mãe dele. Todos ficaram aterrados com o que viram e glorificavam a Deus, dizendo: eis que apareceu entre nós um grande profeta, e Deus visitou seu povo. E a notícia desse acontecimento correu por toda a Judeia e circunvizinhanças. Foi Jesus quem disse: tudo é possível àquele que crê. E o divino chefe da humanidade tem crença forte. Basta ver que recebeu de Deus a missão de criar o planeta Terra onde habitamos. E ele vem, como diz Emmanuel, e eu coloquei no JZKR, Jesus, Zarur, Kardec e Rustam. Na quarta revelação, Jesus vem. E vocês devem pensar muito sobre isso. Alguns dizem: não, ele só vem em espírito. junto aos corações. Não, ele vem governar o planeta que criou. E por que essa preocupação em que Jesus não venha? Poxa vida, eu quando amo uma criatura, tenho amizade, gosto de vê-la. E nós que nos dizemos cristãos, devíamos estar todos empolgadíssimos com essa possibilidade e levar em consideração que Jesus disse que viria. Viria sobre as nuvens, viria com seus santos e anjos para dar a cada um de acordo com as suas obras. O Apocalipse diz que todos os olhos o contemplariam e as nações da terra se lamentariam sobre isso. Porque se lamentariam, até os soldadinhos de Deus sabem. A premocidade sabe. Porque chorariam, se lamentariam, porque não levaram na consideração devida os anúncios do Cristo na profecia. Isso é a maior tristeza que pode vir sobre a criatura quando se descobre completamente afastada da realidade que a faria feliz. A política de Deus está aí, porque a regência do Cristo para todos nós, criaturas em particular, e as nações em conjunto. Ou diz aqui essa maravilha de Jesus ressuscitar um morto, relativamente a esses fatos que a humanidade assistirá, aterraram-se todos e glorificaram a Deus, dizendo: apareceu entre nós um grande profeta. No entanto, crucificaram o profeta. E Deus visitou seu povo. E àquela altura não queriam nada com Deus, porque perseguiram depois os seguidores do Cristo. Mas correu a notícia disto por toda a Judéia e circunvizinhanças. Quer dizer, Jesus alcançou o que ele queria. E como ele diz, o fogo que eu queria acender já está aceso. Que mais quero eu? Nós dizemos também. O fogo que a religião de Deus tinha que levantar sobre as cabeças já está aí. Estamos felizes. Que é um fogo que não consome, ilumina, não calcina, aclara a visão das criaturas humanas. Mas como eu escrevi aos meus irmãos da comunicação internacional, aqui no expediente que mandei, é isso que nós temos que fazer, levar essa mensagem publicada para todo mundo. Que veja quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Porque Jesus precisa ressuscitar multidões e multidões de filhos mortos da viúva da cidade de Naim, que agora é todo o planeta Terra. Meus amigos e meus irmãos, hoje nós vamos ficar por aqui. Vamos fazer a prece do Pai Nosso, cada um vai fazer o seu pedido. Quem não tem um sofrimento qualquer, quem não chora a sua lágrima secreta. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Jesus, cuja misericórdia nos sustenta, é a tua misericórdia, Jesus, que sustenta todo o nosso esforço pelo progresso da boa vontade de Deus entre os corações humanos. Porque o maior milagre que o Pai Celestial espera das suas criaturas é que aprendam a amar-se umas às outras. O bem é o encanto da vida. E Deus quer o nosso bem. Por isso, a união das duas humanidades que aqui preconizamos, a da terra com a do céu, é o prêmio com que o céu felicita a terra, porquanto concretiza a profecia apocalíptica da união das dimensões que vivem em aparências separadas e que serão unidas com o baixar à terra da Jerusalém Celestial. Ó Jesus, tu trazes a fórmula mágica de conciliar a alma humana com a felicidade permanente. Ó Senhor, clareia o nosso espírito, conforta o nosso coração, ilumina a nossa alma. E agora, Senhor Jesus, divino provedor das nossas mais justas súplicas, tu que és o amor que nunca morre, atende, Senhor, o pedido que cada um de nós vai te fazer. Atende, Senhor, na razão justa do nosso merecimento, porque tu mesmo ensinaste que a cada um será dado de acordo com as obras de cada um. Graças, Senhor,